da boca do nosso Deus. Produzir a semente para o semeador e pão para o trabalhador. Não voltará vazia, mas dará o fruto que deseja o Senhor. Sairás com alegria e andarás em paz. Ouvi a palavra, confie e tu também viverás. Deus produzir a semente para o semeador e pão para o trabalhador.